Aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 93ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Até à emissão número 100 do nosso recanto e, simultaneamente, até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 2004 estará em destaque desta vez. O Festival RTP da Canção desse ano não foi realizado. Deu lugar, mais uma vez, a uma gala para a Eurovisão, que consagrou Sofia Vitória como a grande vencedora com a melodia Foi Magia, que abriu o nosso espaço de hoje arrecadando 39.072 votos, à frente de Novo e Clássico, de Gonçalo e de Francisco, que trouxe Caminhos Singelos, que ocuparam respectivamente as segunda e terceira posições no certame. De seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 2004. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi dada a conhecer ainda no final do ano anterior, mais concretamente desde o dia 4 de novembro de 2003. É o segundo single do álbum Elephant dos Black Eyed Peas e chama-se Shut Up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was boyfriend, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy, we're trying to be your lady. I think I'm going crazy. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's submission, trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell is going down? Too much of the bickering, killer with the sound. And shut up, just shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it's feelings of the worst. And I'm crazy. Crazy. It's gonna be your lady. I think I'm going crazy. You stop trying. I never been a quitter, but I do deserve better. Leave it, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play. Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same ass excuses, boy, you use. Não deixando a tabela de vendas, o single que esteve durante mais tempo no topo do Billboard, lista oficial dos Estados Unidos da América, saiu para as lojas a 3 de fevereiro. Foram 12 semanas no primeiro lugar para o primeiro single do quarto álbum de estúdio de Usher, Confessions. Com Lil Jon e Ludacris, o norte-americano traz-nos Yeah! In the club with my homies, tryna get a little VI, keep it down on the low key. She know how I feel. I saw the shorty, she was checking up on me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out! Supposed to leave, and I say, yeah, yeah, yeah, turn it down, lose it. ridiculous. In the club looking so conspicuous. And wow, these women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my piggies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Ursh much more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed that say. Sure, got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Os primeiros dias de 2004 foram marcados pelo casamento de Britney Spears. A jovem cantora contraiu matrimónio com o amigo de infância Jason Allen Alexander a 3 de janeiro e dois dias depois anulou essa ligação. Uma semana passou e no dia 12 de janeiro foi lançado o segundo single de In The Zone, quarto álbum da cantora. A canção iria ser originalmente cantada por Kylie Minogue, mas foi Britney Spears a interpretar Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Iremos regressar à melodia nacional. Tudo Bem é o quarto álbum de estúdio a solo de João Pedro Paes. Foi lançado em 2004 e a faixa número 3, um dos maiores sucessos desse álbum, tem o título Mais Que Uma Vez.

Artist, no dia 25 de maio, deram início à venda do terceiro single de Speaker Box de Love Below, um álbum que fez história. Este trabalho de hip-hop conquistou o Grammy relativo ao melhor álbum do ano, um feito raro. Ouçamos Roses. Roses really smell like a conhecer o segundo single do terceiro álbum de Anastasia, que tem o mesmo nome da cantora. Apresenta um sample da canção Let the Music Play, dos italianos Chamo, intitula-se Sick and Tired. My love is on the line, my love is on the line. Saiu para as lojas uma das melodias mais escutadas ao longo de 2004. Os Evanescences apareceram no panorama internacional com o seu álbum de estreia Fallen, cujo terceiro single foi My Immortal. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot. it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I wiped away all of your tears. Já na reta final de mais uma emissão de Quatros da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 2004. Até ao final do presente ano, as Quatros Temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano 2005. Terminamos com referência a Luciano Pavarotti. O tenor italiano despediu-se dos palcos no dia 13 de março de 2004. A New York Metropolitan Opera foi um local da última apresentação de Pavarotti, que representava o pintor Mario Cavaradossi na obra de Giacomo Puccini, intitulada Tosca. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Le braccia.